tempo pra gente aparecer. De responsos verdadeiro, bota a cara pra bater pro CV. Que a vida é como arma disparada, e as balas são tipo as decisão uma tomada. Vida de Zé, né, nos rolê, de roupa de marca, carro do ano na pista, com som batendo nas caixas. Não teve berço de ouro, não teve oportunidade. Se nós tiver que fazer, nós pega e faz de verdade. Vários estilos que procede, o peixe morre pela boca. Um se atrai pelo crime, outros foge da vida louca. Madrugada é louca, insana, privilégio de bacana. Enquanto o tio que trampa de dia, chapado de cana na cama. Os vagabundo não reclama pro CV. Caberu com a CPL pra não descer pro DP. Tem que ser esperto pra não descer pelo ralo. Vida diz é assim, é tudo junto nos embalos. Desemprego, fome, dívida, cobrança. A gente já cansou de ficar na esperança. As lembranças de como era farta a mesa, hoje em dia se confunde com as lembranças da despesa. Guerreiro do ouro, soldado da borracha. Hoje em dia não passa de um Zé mexendo massa. Na batalha de costa pro sol o dia inteiro. Passou de herói a servente de pedreiro. Vida de Zé é cega, guerreiro não se entrega. Gladiador sobrevivendo na arena da favela. Vida de Zé é cega, guerreiro não se entrega. Gladiador sobrevivendo na arena da favela. Vida de Zé é cega, guerreiro não se entrega. Gladiador sobrevivendo na arena da favela. Vida de Zé é cega, guerreiro não se entrega. Gladiador sobrevivendo na arena da favela. Tem outro tipo de Zé que agora tá no comando. Na leste de ponta a ponta, os moleque tão só ripando. Ligado no plantão, eles não marca bobeira. PMG, PME, eles não tão pra brincadeira. Vermes que não dão trégua, seguindo na mesma trilha. Pra que cobrar das cobras, eles mesmo que cria. Os moleque tão ligado, esperto a noite inteira. Vacilo com safado, é uma noite na cascalheira. Moleque criado, bicho solto, largado no mundo menor. Mais um entregue pra noite, pro comércio do pó. Dá até dó, que nada vê direito, presta atenção. Conhece o certo e o errado, então já não tem perdão. CZ a gente não escolhe, a gente só é. Seguindo errado, é porque sabe o que quer. Que nem o tiozinho que tanta história pra contar se afundou. Mulher largou, filha abandonou. Quem diria, trocou por umas pedras o resto de amor que tinha. Problemas vêm e vão, a gente sabe como é. Não é por isso que a gente vai ser mais um Zé. Respeito próprio a gente sempre tem que ter. Não importa onde seja, não importa o porquê. Debaixo do sol quente ou sobre o brilho da lua, a escolha é nossa, então vê se faz a sua. Aí, então vê se faz a sua. Vida de Zé é cega, guerreiro não se entrega. Gladiador sobrevivendo na arena da favela. Vida de Zé é cega, guerreiro não se entrega. Gladiador sobrevivendo na arena da favela. Vida de Zé é cega, guerreiro não se entrega. Gladiador sobrevivendo na arena da favela.